Porteira 2580. Porteira Salvador, Porteira 2580. Porteira 2580. Indicação. Isso mantém 050, chegada à Mare. O senhor 2580 executou aí nada, dono zero? Negativo. O time de Salvador no 095. Segundo final? Dois o mesmo, está autorizado ali a manter 090. Zulu até o Lima, no solo uns 15, qual é o pátio? Livre à direita na Papá, frequência livre estacional, bom dia. Oscar, UF, Kilo, siga o RV10 até a Baeté, frequência livre estacional. LET, redução de velocidade 2309. Os 4-3 vem na escuta? Não sei, cara. Alfa Gillette pro 9. Alfa Gillette 9, só me livrando do sobrevoo, o local do sobrevoo. Já livrando o local do sobrevoo, tá? Só me interceptando o litoral. Só me interceptando o litoral. S95, chame Recife 251, alterna 28, decimal 3. 251, 2835, obrigado. Vamos ler, certo, obrigado. 3745, pista 10, decolagem autorizado, vento no 40 graus, 011. Possível conforme autorizado, aguarde novas instruções. Meu golfinho confirmando é pouso em Salvador, hein, mano? Ainda não vai pra pouso, senhor. Vai fazer um branco sobre o voo em Baeté e após pouso na RMAR. Gente, vamos iniciando sobre voo na Baeté, até o meu golfe. O tráfego será coordenado com a torre. Sim, você vai coordenar com a torre. Controle 3745. 3745, contato, radar, decolagem. Prima tem 360, pós 2000 letras. 2000 letras, 3745, primeira vez. Tenha 6203 na posição 3 utilizada, chame taxa. Trabalhando no táxi, 6203. Força aérea 2580, condições de voar direto pela Vitor 366. Ativo direto para o CNV 366, decido autorizado para 2500 pés, ultimetro em Salvador no 015, livre a aeronave, chama estabilizado na final. Livre descida para 2500 pés, 3026, permanece estabilizado a nave, portaria 25, oceano. Oceano 01, chame Recife, as frequências 260, alterna 288. 260, 288, Oceano 01, boa tarde. Mike Lima Juliette, redução de velocidade 2209. 2209, Mike Lima Juliette. Sol Hotel Romeo Golf se aproximando do local de sobrevoo, transfere torre, mantenha a sua coordenação. Chama a torre 1895. 1895. Salvador do Papa Romeo Hotel Romeo Golf. Então, meu Golf, estou ciente do local de sobrevoo, mantenha minha escuta a 500 pés e chame para prosseguir. Ciente, vai manter 500 pés e reportará no local de sobrevoo. Aguarde para o push na 01. T78, redução para 2309. Reduzindo 230 mais. Estacionário 6213, temos 161 a bordo, atendendo Guarulhos com 3 horas e 30. Gente, até o meu gosto. É, após o sobrevoo, vai seguir para Enrimar ou vai voltar para o litoral? Vai fazer um sobrevoo na BR-324, certo? Ok, então inicialmente mantém o setor de sobrevoo, chame para cruzamento da final da Nozeta. Gente. Controle da 3745. Possível. Possibilidade de fazer uma consciência por último ótima? Qual é a possibilidade, 3745? Mike Lima Juliette, vetoração para o sequenciamento tráfego, mantenha presente por 10 milhas. Mantenha pro 10 milhas de vetoração, Mike Lima Juliette, mantenha 70 milhas. Está 5 mil pés, ou 5 em Salvador, 10 no meio. O 3745, voe Motiva. Motiva, obrigado, 3745. Ocean Air 6293, corrigindo. Está autorizado ali, ainda colar pista no 0, vento 080 graus, 129. Ajuste no 0 no 5 agora. localizado a linha área de polar, pista 10, Ocean 6, 213. Baixa Golfo Uniforme, para Serra Novembro, India Charlie, confirme o nível inicial. Guarde para cópia, só um minuto. Aciona na, no Parte 5? Parte 3 aciona e aguarde só um minuto para cópia. Estabilizado na final de nave, Costa 2582. T580, confirma? Confirma, T580. Feita aproximação em nave, chama a torre Salvador em 18, decimal 9. 18, 9, 5, 8, 0. Mike Lima Juliette, vou encerrar a vida 366, descida para 4.000 pés, estado 1015. Patango, Oscar, Golfo Uniforme, confirme nível inicial. Com 5 horas de autonomia, 04 CPOB, ano parte 3, alternando Salvador. A gente inicia o táxi, já pronto para a cópia. Pronto. Cuidado, Serra Novembro, India Charlie, decola down no zero, primeira curva à esquerda, no perfil da Momo, via rota do plano de voo. Nível 100, 5007, 208. Conforme uma centena para Serra Novembro, India Charlie, após decolagem down no zero, esquerda, Momo, após perfil do plano de voo. 5007, Antônio, 208, controle. Costa, o Golfo de Fora. Até a saída do Pátio 3, autorizado o TAC, confirmando 04, qual o POB? 04, Nilo. E o autonomia? 05. Até a saída do Pátio 3 e aguarde o aeronave da VGN seu pushback. E vai seguir a retaguarda do tráfego. Então aguarde na saída do Pátio 3, aguardando instruções para prosseguir. 0. Na Amanda, até o 0, 5, 0, 3, 0. Identificou. Salvador, boa tarde. 3437, quando possível, autorização Brasília. 3437, aguarde cópia com Arbor 1. 3437. São Salvador, gol 9954, informação que é da exportação 5, autorização Maceió. Puca, aguardando o 9954, prepare a Puca. Aguarda 954. Aos 27, controle 208, no voo. 208, boa. Ilha 360 autorizado, via peso Luna 7. Decola a pista 90, curva à direita na Arbor 1, no transfer alerta. 5033 no transponder, 1208, controle. China 63, 62, 13. Contato radar na decolagem, sub mantém 3-0 após 2.000 Leda. Após 2.000 Leda, 62-13. Correto, chame na... pronto na 9. Camarada, 3-4-3-7. Gol 9954, pronto? Pronto, rota 9954. Maceió autorizado 350, via peso Luna 7. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, perfil da Puca, Jamo, Aracaju. 5024, transponde o controle 208. 5. 6, 1, 1, 8, 9, 5. Obrigado, boa tarde. Mike Lima, Juliette. Exato final em nave, dá 1-0, desceu para 2510, altímetro em Salvador, 1-0, 1-5. Chamei na final estabilizada. 2500, autorizado em nave, tomará estabilizado mais tempo. Weber. Bom dia, prossiga. Volta pra cópia. Salvador Porto Seguro, no 05, decola 17, curva direita, corredor Axel, somente o 9000, até a liberação do controle ou farol da barra. Aciona 0262 no transporte e controle 208. Espera 2580 no solo aos 29. Confirme se segue para o parte de autoridades ou parte militar. Parte de autoridade, Porto 2580. Ciente, livre à direita, Taxiway Delta, façam um 180 na Taxiway e chame no ponto de espera para regresso à pista. 5 a bordo. Ciente, aguarde. 15, direita Índia, 295, uma boa tarde. Acho que a Golf Uniforme segue o azul até a ponte de espera via Índia, no ponte de espera 1895, 1015, boa viagem. Seguindo azul, ponte de espera 1895, 1015, com a velocidade. Vai manter 240 na descida, 2240, 2230. Boa tarde, tráfego avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 050 graus, 062 a nós, 1015 na ajuste. 1015, livre pouso para o SAR 3378. Informo tráfego, um helicóptero, está mantendo sobrevoo no setor sul do aeródromo, na sua direita, próxima linha do litoral, sem interferência na sua aproximação. Eu 230, vou direto para a Vitor 366. Direto 366, 230, para frente. Mike Lima Juliette, chama 2 Salvador em 18, decimal 95. 295, pega. Está autorizado via 35, reporte alinhado e pronto na cabeceira no 7. Torre, Papatango Mike Lima Juliette, estabilizado a aeronave de Santa Rosa. Reporte passando Serra Vitor 372, Mike Lima Juliette, ajuste altimetro 015. Reportando ao 372. Ali Alfa Fox, informa o meu Tchali Alfa Fox. Você tem a Revivor Visual, 506. Última 3 Salvador no 015. Direto para Ceasa. Informe a 1,5 milhas da faixa do Salvador. Após o tráfego da TAM, tem mais um tráfego, um Fênon na final. Após será autorizado. Lima Juliette, não escuta? Prossiga. Informa o tráfego, helicóptero Robson 44, está à sua direita, sobrevoa na linha do litoral, não interfere na sua aproximação, está guardando a pista 1 na 0 livre. Ciente, o Mike Lima Juliette. Hotel Romeu Golf, observa agora seu sobrevoo próximo ao farol de Capuã. Novo tráfego na final, é um Eco 55 Papá. Gente do tráfego ainda não avisou, você vai manter a posição do sobrevoo sem interferência. TAM 3378 no solo, os 33, liberou, chame 219. 219, TAM 3378. 251, 2835, secundário, chinário 62, ela presta. 040 graus com 62 nós. Livre pouso 90 mais cima de letra. Gente, azul novembro, mantenha. Alfa Juliette para o 3. 378. 3745, agora 90 milhas, Salvador. Qual foi? Delta 3745, pode chamar Recife? 3745, chame Recife em 251, Altana 2235. 251-2235, tá? 3, após a decolagem para Superano. Pistão no acesso de decolagem autorizado, vento 030 graus, 0629, Seco, Zulu Gamer. Eu tenho o meu grupo na escuta. Prossiga. Forma o tráfego Papa Alfa 31 iniciando 97. Sente. Após ele seguirá no corredor Axé. Após a aeronave Tatã, a retaguarda está ingressando via Juliette. Autorizado no 5, chame táxi. Nossa passagem da aeronave da Tatã retaguarda está autorizada em portaria táxi, o 9954. O Mike Lima, Juliette, no solo aos 35, livre direito, chama 219. 219, vertical de Itapuã, decolado aos 36. É mais vertical de Itapuã, leva 219. Desça para 2500 pés, altímetro em Salvador, 105, livre final em nave, chama estabilizado. 2500, 1015, livre em nave, chama estabilizado, 2230. Controle 208, até a volta em um bom voo. 208, regresso. Procera 2580, estacionar a frequência livre e tenha boa tarde. Boa tarde. Azul 4463, pistão 0, decolagem autorizada, vento 0620 com 62 anos. Decolagem 4463. Oscar Golf Infante, ponto de espera pronto. Após a rolagem do Brian e a manter. Tá. Ilhéus, subindo ao 085. Afirmativo, vai o Ailhéus e acender a 105. Ao 085. 085. Subida autorizada ao 085, Zulu November. 085, Eco Zulu November. Se tiver condições, ingressa até a Lima. Lima mais Quebec, na Quebec, torre 1295. Sony 0134, posição normal, 500 pés, aguarda a transferência de comunicação junto à torre. Tchau, Alfa Fox. Boa 2-8. Em contato radar, passando agora 60 milhas do Salvador, mantém 1-1-0 direto Conde, disponha na Através de Salvador. Controle Salvador, boa tarde, o Azul 4463. Azul 4463, contato radar na decolagem. Suba e mantenha o nível de voo 180, saída coral. 180, saída coral, o Azul 4463. Romeu, autorizada a chegada a Amman, Isso, e mantém o 050. Confirme. Rio Salvador em 1895. Obrigado. Sigil 0603804. Correto. Desça até 2500 pés, altímetro em Salvador no 05, redução de velocidade 1709. Está livre procedimento a partir do 368. Alaska Golf Uniforme, decolado aos 40. Mantenha a proa de decolagem até 2000 pés e controle 201. Pode, se vem, vai. Axis, Apache, India, ponto espera, torre 18, decimal 95, ajustado no 095, voo 9950. A mão para uma centena, Golf Uniforme. Estabilizado, 230. Paredo 2230, complete a aproximação em nave, chame a torre Salvador em 198, decimal 95. 295, obrigado, 230. Torre Salvador, boa tarde, passageiro 2230, final com campo à vista. Passageiro 2230, reporte passando Serra Vitor 372, 105, ajuste. 1015, reportará 372, 2230. Torre Salvador, voo 9954, próximo ponto espera da 10 pronto. Voo 9954, mantenha o ponto espera. Mantenha o ponto espera, 9954. Confirme. Sente, comandante, mantém o ponto de espera, a aeronave que decolou à frente baixa performance, está mantendo a proa de decolagem devido a um tráfego no setor norte. Então o senhor vai aguardar só o pouso do passageiro e depois será autorizado. Ok. Na clima Juliette está autorizado a seguir até o está, a frequência livre estacionar, tenha um bom dia. Está livre. Passaria 2230, tem pouso autorizado, pista 0, vento 080 graus, 05 nós. Beleza, pouso 2230. Informação de tráfego, helicóptero da manhã no setor norte. Não interfere na sua aproximação, passaria 2230. 2230, tempo de queda. Tráfego adicional, outro helicóptero na linha do litoral à sua direita, também sem interferência. Passaria 2230. 2230. Até o meu gol, formação, passarei na final de 4 milhas, fica atento. Torre, sou autorizado, até o meu gol, cruza a final e já vai para pouso na Imar. Consegue cruzar de imediato. Não, negativo. Até o meu gol, mantenha o setor do farol de Itapuã e aguarde após o passarei ter um Airbus da TAM. Após o TAM será autorizado. Sim, a gente após o TAM, então, senhor. É 3. Escuta, 4 metros. É autorizado o nível de voo 160 para Ilhéus. 160 para Ilhéus, o 44 metros recente. Autorizado prosseguir até a vertical da Estrada do Coco, aguardando autorização para pouso no pátio de autoridade. Bem, Estrada do Coco aguardando o alto foto. Confirmando, o senhor aproxima direto para o pátio sem interferência na pista 1-0, confere? Pode ser, eu posso prosseguir aqui direto, não sei como é que o pessoal lá vai balizar a gente, eu posso ir direto ali para a interseção de entrada, pode ser? Afirmo, tarefa forte. Então, um reporte na vertical da Estrada do Corpo. É. Bora. Charlie Alfa Rostorre. Escuta. O tráfego da passarela já superado, tocando a pista 1-0 agora nesse momento, está autorizado girar a base para 1-0 e ingressar no pátio de autoridades, agilizando na medida do possível. Tráfego da TAM, meia dúzia de milhas. Afirmativo, ciente, doutor. Eu vou passar aqui no através do radar, já cruza ali para interseção, sempre seguir com isso no 1-0. Ok, ciente. Charlie Alfa Fox, reporte controlado, vento 100, meia dúzia. É. Passarei 2230 no solo aos 45, libere Delta, chame 219. Confirmando, libere na próxima direita, tá com isso aí, Eco. Viva na época, chama 219, 2230. Sou Salvador, bom dia, já 3804. Sou 3804, bom dia, 1015 no ajuste, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Informação, o helicóptero à sua direita mantém 500 pés no setor sul. Sobrelindo o litoral, sem interferência na sua aproximação. Estou guardando o eixo livre, um outro helicóptero pousando no pátio à esquerda. Ciente, negativo visual, guarda autorização de pouso, 3-0-4. TAM 99, corrigindo, Gol 9954, visual com a base da TAM no final. Afirmo, Gol 9954. Pois, este está autorizado ali em manter na 1-0. 1-7, guarda a pista 1-0. Primeira curva direita no perfil da árvore 1, transição elétrica. 5054, transponder, controle. Em 120, decimal 80. Dona 0, prosseguindo a rimar. Reporte controlado na rimar. Vento aqui está 1.8. Pode estar controlado na rimar 1.8, Golf. Chame pronto na 7. Vento 1.00 graus, 08 nós. Utilizado, pouso no 0.3.0.4. Ah, pro ideal para a Raíra? Alfa Fox, no solo aos 47, para nova autorização 219. Legal. 2230, Juliette, remoto no 2 do Patinho. Juliette, remoto no 2, ciente, 2230. Cruzamento da 1-0, senhor. Gente, até o meu golpe, é forte controlado, Irmar. Estará controlado. TAM 3804, no solo 47, libere na próxima direita. Se possível, force, caso negativo, autorizado golpe, chame 219. Direito 219. Charlie Alpha Fox. Ok, ciente. Então, tá pronto pra cópia? Pronto. 500 pés para ir remato autorizado, mantém o transponder acionado e frequência do controle é 208. Gol 9954, pistão na 0, decolagem autorizada, vento 1-0, grau 062 nós. Decolagem 1-0, gol 9954. Charlie Alpha Fox, evite sobrevoo da aeronave no pátio. Decole do pátio a seu critério, vento no 20 graus, 062 anões, não há tráfego reportado no setor norte. Correia Coidão. Essa aqui, Leão, 315. Livre. Se você se chamar de pouso em Irecê. Opa, Irecê, 1705. 1705, copiado. Levitando o eixo da 1-0, o Charlie Alfa Fox. Aos 5-0 decolado, Charlie Alfa Fox, forma o Tom Gulf, Robson 44, quase controlado na irmã. Pro visual, obrigado. Doutor Hotel Delta, possível. Segundo de terra em Eco-Índia, destino é Salvador. Acabou de interceptar a BR-324, vai comprando o posto. Sou 3 a moto, 3 horas de astronomia. Acionado 0-1-1-5 no transporte. Tenha uma boa tarde, Atalho. Fazer um voo local e depois trazer ele para Salvador. Vicente, entendido que vai ser só um sobrevoo no R, é isso? Afirmativo. Vicente, prossiga visual, 510, viagem para o local de sobrevoo, informe iniciando. Informe lá no R, Victor Hotel Delta. Controle de Salvador, gol 9954. 9954, radar, decolagem, submantém 350, sai da PUCA. 350, PUCA. 9954. Executa o R9 da 90? Gente, foi direto do serviço 366. Direto ao meu, descendo para 4 mil pés, altímetro em Salvador 9095. 7 no 9, coordene com a equipe de solo após o aeronave da companhia para esquerda parquear no 10. Está autorizado, sistema de táxi. Mará para o táxi após a aeronave da companhia parquear no 10. Obrigado. Saiba através de Salvador, rumo a 28. Tem escuta permanente do controle agora de aéreo, transferência das comunicações ao controle. Paracaju. Me lembrando o setor. Confirme as informações de táxi novamente. Confirme quem chamou o sol. Força aérea 2580. 2580, Força aérea 2580, aguarde cópia, prepara Dael para Congonhas. Prepara Dael para Congonhas, aguardando cópia. Vamos lá. Sem regras de voo visuais, nível de voo 105, agora 60 milhas sudoeste Salvador. Eu serviço radar. Chame controle Leos, a frequência 20, décima 1. Recife 2545, alternando 2685. Recife 2545, 2685, voo 9954. Recife 437, com 149 a bordo, 4 horas com... Táxi autorizado, parte 1 no Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 0 no 5, boa viagem. Romeu, desça para 2500 pés, altímetro em Salvador no 015. Lift na Renave, chama estabilizado na final. Chama estabilizado na final. Autorizado a LN colapso no 0, vento no 20 graus, 062 a nós. LN cola no 0, 3437. Autorizado via Oper Zulu 10, por base Oper Zulu no meio, conforme. Decola na pista no 0, primeira curva direita, no perfil da Dael, Leda, Mótima. 5070, transponder, controle 12080. Cidade Salvador, Congonhas 3280, Pesolo 10 curvado, Pesolo 16 conforme, decola da pista 10, curva direita, da Elvita Motiva. 5070 no transporte, 1208 no controle. Portela 2580, pare seu de autoridade para o tratamento. Tem o POB já? Ainda não, vai confirmar para o táxi. Testão acione e para o táxi, chame a torre em 1895, confirmando o POB. Ajuste 1015. Arrumei o tango, Índia Brava, prossiga. Eu tango, Índia Brava, só confirmando, TGL não cabe? Copiado, também de abraço, mantendo as condições visuais, mais 500 pés, apesar do cruzamento entre Duna e... Bilhete até o Romeu, complete final RNAV e chame a torre, frequência 118.95. Boa tarde, passar para a até o Romeu, passou o presidente estabilizado. 372 cancela e solicita a curva esquerda e passe para a direita do 17. Vicente do tráfego na nova estado, ajuste no 015, reporte para o cancelamento. O Juliette até Romeu. Pode falar, Romeu. 3437. Eu vou cancelar da presença, vai abrir aqui a curva esquerda para a base pela direita da 17, autorizado. Sem problema, cancelado 03, base pela direita, reporte na final, Juliette de Romeu. Bravo, Fabião. POB 184, está alternando Campinas, autonomia 440. 344, autonomia? Autonomia 0340. 0340. Já que está autorizado, bate uma Índia, ponto espera 1295 e 1015, boa viagem. 1295, ponto espera, obrigado, bom trabalho. Comando autonomia 0440. 0440, gente. 2590, aciona identificação, estação do contato radar, passa na posição coral, vou na frente de mar e para interceptar a chegada da mar e reforço para a descida. Ah, Juliette, eu tô rolando. Grato, Romeu. Confie, por gentileza, quanto a bordo é a autonomia? 7 a bordo, 4 horas de autonomia, Alternado Campina. Gente, decola a partir da interseção do pátio de autoridades ou segue até a cabeceira? Pátio da interseção. Autorizado alinhar e manter a partir da interseção, reporte pronto. Ali mantém na interseção, câmera. Azul 2590, desça para nível de voo 060 com 2309. 060 com 2309 de gala, Azul 2590. Sinal 17, passa a trova. Consciente, os autorizados no site, vento uma centena com 8 nós de gás de trânsito. Prato. Céu Delta, confirma essa posição. Barra Romeu Vitor, Céu Delta, confirme a sua posição. Paulo, somos 07, está autorizado, chame o Ivrano, 07, o Gilete Atômio. Uma 3437, chame o centro Recife, frequência 126.0, alterne 128.8. 260.28, boa tarde. Zona 0, decolagem autorizada, vento 120 graus, 08 norte, sua série 2580. Meio decolagem, sua série 2580. Voo 1867, autorizado a alinhar e manter, pistão 90. Alinhar e manter, pistão 90, 1867. Azul 2590, centro desvio, reporte ao terra. Reporte ao terra no desvio, azul 2590. Papá Romeu, Tango Índia Bravo, controle. Tango Índia Bravo, confirme a sua posição. Um, dois, zero, oito, cinco, oito, cinco. A quadra da pista 1-0, primeira curva direita, no perfil da Dael, Leda, Mótima. 5047, transponder, controle, 1-2-0, decimal 8-0. Dael, Leda, Mótima. Transponder, por favor. 5047, e o controle, 1-2-0, 8-0. Ok, 400, abertura 10, 4, abertura 16, pista 10, Dael, Leda, 5046, 2048. Dael, Leda, Mótima. O transponder é 47, 5047. 7103, mantém as condições visuais, na proa da CEASA, 1.000 pés, o ajuste em Salvador, 1.095, reporte visual no campo. Confirmo, vou na proa da CEASA, antiga rotatória, o Marinha 7103. Torre 1895, ajuste no 095, Mike Lima de LED. Última 7, tem colada autorizada, pistola 0, vento 100, 130 graus, 08 graus. Aqui, boa noite, Fortaleza, boa, tá? 3378, formação Quebec, autorização Fortaleza. 3378, aguarde cópia com a subida Momo. Momo, certo. Oceania 6320, acione identificação via chegada Mar e desça até o nível de voo 070. Lua 867, decolado 1 no controle 208, bom voo. 08, pegando boa teste. Salvador, boa tarde, gol 1867. Voo no 867, contato radar, via saída Argo 1, suba para nível de voo 360. Contato radar, Argo 1, 360, 867. Antes de voar na proa 0, 1, 0. Azul 2590, inicie redução para 1909. 1909, aceite o vetor para 70 metros. Azul 2590, sim. Vetoração para o sequenciamento, curva esquerda, proa 010. Limite a magnética 100 de Simbra. Esquerda 010, limite a magnética 100 de Simbra. 2590, antes de 0,60, 0,60. Azul 2590, desça para 4 mil pés, o ajuste na 0,95. Voo 1255, after tail position, fly head Serra Vida 366, descend 2500 feet, Greenwich 1015. Clear air nav final, report passing Serra Vida 366. Roger, after fellow flight direct to Serra Vitor 366, descending to 2500 UNH 1016, we're reporting passing 366 goal 1255. Goal 1867, autorizado direto a Alefa. Direto a Alefa, 1867.